Aquele que você relatou aqui na sua ficha, está sentindo melhoras? Enquanto o outro dirige. Atende 3, 4 por noite. Então a pessoa sabe que está sendo recebendo um atendimento individualizado. Que tem alguém acompanhando, reentrevistando 2, 3, 4 vezes. É muito bom para a pessoa quer ser ouvida. E ali ela está em particular. Já conhece o monitor, já gosta dele. E esses monitores se alternam. Um dia um dirige a palestra, o estudo, o outro enquanto entrevista e vice-versa. Porque se o Nazareno, por exemplo, não gostar do monitor João Carlos, João Vicente, eu só quero chamar de João Carlos, deve ter sido João Carlos na encarnação passada. Se eu não gostar do João Carlos, eu posso gostar do Luiz, não é? Porque nós somos todos diferentes, então tem pessoas que nós temos mais empatia. Estão aqui, o Nazareno não gosto muito do evanismo, eu gosto da palestra da fulana, e assim por diante. Então, até com esse rodízio é bom. E nós temos um terceiro que está ali também, fazendo vibração, ajudando, socorrendo, orientando também, dando algum palpite, esclarecendo alguma dúvida. Porque se nós temos três, é como se tivéssemos dois. Se nós temos dois, é como se tivesse um. E naqueles grupos de estudo que só tem um monitor, não é trabalho voluntário, é escravidão. Porque se ele faltar, o grupo para. Não pode viajar, não pode adoecer, não pode namorar, né? Não pode ter casamento para ir, não pode nascer filho, por que não? Claro que pode. Então a gente dá muitas oportunidades para as pessoas trabalharem, o que é muito bom. Porque o monitor de TE, mesmo sendo essa pessoa com conhecimentos escassos ainda, limitados do Espiritismo, mas no estudo do Evangelho, ele está se tratando também. E Nazareno, qual é a vantagem disso? São várias vantagens. Primeiro, a pessoa cria vínculos com a casa. Porque na hora que você está ali com um grupo, que vai reencontrando aquela mesma pessoa, são grupos, são fixos, tem a lista das pessoas. Vai reencontrando, começa a fazer amizades. E na hora que você fala do seu problema, você começa a trabalhar aquele problema. E os outros se solidarizam. Está lá em Epístola de Paulo, confessai-vos uns aos outros. E aí a pessoa fala do seu problema. Um chega lá com a unha doendo. E aí vê que o outro perdeu a mãezinha. Vê que o seu problema é muito pequeno comparado com o do irmão. E aí começa a ajudar. Não, meu irmão, não se preocupe não e tal. E todos os que vêm para a casa espírita, com raras exceções, já têm algum conhecimento espírita. Às vezes chegam lá verdadeiros palestrantes. Pessoas já muito engajadas, mas muito estudadas, que vão ajudar nesse debate também. E o importante não é saber quem tem razão, o importante é a reforma íntima. 70% dos casos de obsessão são resolvidos somente com esse estudo do Evangelho. Porque na hora que a gente muda o nosso padrão vibratório, a nossa sintonia, nós desconectamos dos obsessores. Aqueles casos mais graves, sim, nós encaminhamos o nome, a ficha, para a reunião mediúnica de desobsessão que vai, sob orientação dos guias ou sob orientação da casa, a critério da casa, vai fazer o trabalho de socorrer aqueles casos mais graves, que a pessoa às vezes está pensando em suicídio, depressões muito graves e outros casos dessa natureza. Mas o importante é isso. A pessoa vai fazer a reforma íntima. Porque o melhor remédio para a obsessão, o quê? Reforma íntima. Chico afirmava que melhor do que espantarmos as moscas é nós curarmos a ferida que está atraindo as moscas. O Cristo dizia que não adiantava nada expulsar um espírito impuro de uma casa e deixá-la toda adornada, toda bonita, toda enfeitada, que ele, vagando pelo deserto, retorna para ela, trazendo de volta 7 espíritos piores do que ele. Então não adianta nada fazer uma desobsessão para a pessoa se a pessoa não se melhorar. Orai e vigiai, não é o vizinho, pessoal, é os pensamentos, né? Vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. Então essa mudança de padrão vibratório, com um passe, com água fluidificada, com a assistência dos espíritos naquele dia específico, vai fazer grandes transformações. E nós dizemos para a pessoa, olha, para você fazer o tratamento espiritual, não precisa mudar de religião, você pode e deve continuar.